o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo pra você, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, 2 horas com os clássicos do rock, pra você curtir tudo que você tem direito, tá ok? Fica à vontade, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você estiver ouvindo aí no seu celular, estiver ouvindo no seu computador, no som da sua casa, não importa onde você estiver ouvindo, fica à vontade, aumenta essa bagaça aí, aumenta que isso aí é rock and roll, tá ok? Hoje é anos 80. Geralmente eu não faço isso, eu fiz uma vez, se eu não me engano, tá? Os rocks que marcaram presença nos anos 80. Aliás, tem grupos também que fizeram sucesso nos anos 70, que você vai ouvir os álbuns deles nos anos 80. O que que eles fizeram nos anos 80? Aliás, os anos 80 tem uma característica. Foi a década que surgiu mais o hard rock, que é um rock assim, mais cadenciado, não tão porrada, como dizem o heavy metal. Mas tem muito som pesado aqui, que você vai ouvir e vai compreender, vai confirmar o que eu tô dizendo aqui, tá ok? Bom, a gente vai começar com um álbum do Black Sabbath, gravado, caramba bicho, agora não me lembro direitinho, ano 83, se eu não me engano, 83, tá? Com Ian Gillan, cara. Ian Gillan, pra quem sabe, foi vocalista do Deep Purple, cara. O segundo vocalista do Deep Purple, o primeiro não chegou a fazer sucesso. Depois, quando arrebentou, foi Ian Gillan, tá? E numa festa, depois de um show, não sei qual foi a história direitinho, ele prometeu ao Tony Iommi que iria gravar um álbum com Black Sabbath. E promessa para algumas pessoas é dívida, né, cara? Tony Iommi cobrou, ele gravou um álbum com o Black Sabbath e depois voltou com o Deep Purple. Calhou de quando acabar de gravar esse álbum, o Deep Purple resolveu voltar pela 23ª vez. E é lógico que a banda dele resolveu voltar para a antiga banda, mas deixou gravado esse álbum que realmente, cara, é muito bom e você vai curtir comigo aqui. A gente vai começar com Black Sabbath, com Ian Gillan nos vocais, com Zero the Hero. Vamos lá. Classic Rocks.

Essa batida aí que eu tô falando, essa batida do hard rock, cara. Não deixa de ser rock and roll, não, cara. Eu gosto muito, cara. Alice Cooper, que não parou de gravar, tem trocentos álbuns gravados, Alice Cooper. É, você ouviu aí Crawling, Aerosmith também, de 1982, se eu não me engano, Lightning Strikes, do álbum Rock in a Hard Place, se eu não me engano. AC/DC, Jailbreak, cara. Isso aí foi um tremendo de um sucesso. Accept, Balls to the Wall e Black Sabbath com Ian Gillan, Zero the Hero. Bom, hoje você tá curtindo sucessos dos anos 80, não bandas que surgiram nos anos 80, hein? Não vão me crucificar aí, não. Eu disse sucessos dos anos 80, tá bom? A gente vai pro break, na sequência tem ele, cara. Aliás, como eu tava dizendo pro Marquinhos aqui, tudo que a gente faz diferente aqui tem um Dio. Anos 80, anos 70, ao vivo, não tem como não colocar Dio, cara. Fala sério, tá bom? No próximo sequência tem Dio, Dokken, Glenn Hughes, Pet Troll, Great White, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, tá bom pra você? Então espera que eu já volto. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, cara, anos 80, hein? Tá uma delícia, cara. Tá uma delícia o programa hoje. Olha, a gente vai começar, como eu disse aqui, com Lonnie James Dio, cara. Não tem como não tocar Dio em qualquer, seja qualquer tipo de programa que a gente fizer, tem que tocar o Dio. Nos anos 80, o Dio seguiu carreira solo, chegou a gravar com Black Sabbath, tá? Voltou com a carreira solo e depois se juntou mais tarde, não, agora foi agora, há pouco tempo, antes de ele morrer, se juntou com o Tony Iommi, Geezer Butler, Vinnie Appice, se formaram aí o Heaven and Hell. Ele, aliás, foi o primeiro vocalista que gravou um disco com Black Sabbath após a saída do Ozzy Osbourne, tá? Tanto que ficou uma meia rusga entre os dois assim, andaram trocando algumas farpas, como se dizia antigamente, mas acabaram entrando no acordo. Tanto que o Ozzy fez uma declaração muito bonita quando o Dio faleceu. Bom, a gente vai começar com o Dio, Dream Evil. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, square the Heavy love. meu amigo, eu vi isso aí ao vivo no Maracanã, 1983, 82. Ih, cara, agora eu perdi no tempo. A faixa título do álbum Greatest of the Nights, que tem a I Love Loud, aquela batida que todo mundo conhece do Kiss. Tá aí, ó. Kiss, Greatest of the Nights, Judas Priest, Desert Plains, acho que é do álbum Points of Entry, se eu não me engano, tá? Iron Maiden, Run to the Hills, Great White, Give Me Some Loving, Glenn Hughes e Pat Troll. É isso mesmo, Glenn Hughes e Pat Troll, Muscle and Blood, Dokken, Cry for the Gypsy e Dio, Dream Evil. Ok? Bom, a gente volta. Aguenta aí que a gente volta rapidinho. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha aí, Classic Rocks hoje, anos 80, meu camarada. Você que nessa época aí tava curtindo rock and roll, era cabeludo, assim como eu, que hoje não tem cabelo. É, malandro. Eu curti, foi praga dos anos 70 que rogaram em mim, cara. Nos anos 70 eu tinha um cabelão enorme. Nos anos 80 também. Aí depois, bom, depois a natureza resolveu me sacanear e tá aí. Não tem problema. Mas pra você que curtiu essa época, cara, você com certeza, nessa época que a gente tá curtindo rock and roll, você tá na adolescência, saiu da adolescência, na juventude, você dá muito mais valor e você não esquece, tá? Você vai ouvir nesse bloco aí, ó, Halloween, Manowar, Metallica, Motley Crue, Ozzy Osbourne e Quiet Riot. Não é brincadeira não, meu amigo. A gente começa com Halloween com I Want Out. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah, you waiting on Satan's door. Essa banda aí que revelou o Randy Rhoads, cara, que foi um tremendo guitarrista que fez mais sucesso quando tocou com Ozzy Osbourne, inclusive faleceu quando estava na banda do Ozzy Osbourne, naquele famoso episódio do avião, ele no avião, lá na fazenda do Ozzy, cara, que coisa horrorosa, né, morreu estupidamente. Mas tá aí, foi revelado pelo Quiet Riot. Alguém falou pro Ozzy, o Ozzy tá procurando um guitarrista, ó, vai lá assistir o show do Quiet Riot, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aquela história que eu já contei aqui também, o cara encontrou com o Ozzy, né? O Ozzy falou, pediu pra ele mostrar alguma coisa, ele começou a dedilhar a guitarra sem ligar, sem plugar. Aí ele virou pro Ozzy, agora eu vou ligar na tomada, vou plugar aqui. O Ozzy falou, não precisa não, você já tá contratado. Quem sabe, sabe, né, meu amigo? Fazer o quê? Bom, Quiet Riot, I'm Falling, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, mais um clássico do Ozzy, Motley Crue, Girls, Girls, Girls, Metallica, Master of Puppets, Manowar, Fighting for the World e Halloween, I Want Out. Ok? Olha, a gente tá indo pro break, na sequência tem aqui, nossa, tá muito boa a saideira aqui dos anos 80 de hoje. Aguenta aí que eu já volto. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, começando a última sequência, chato, né? Não sei a última sequência, é tipo assim quando o DJ tá na bota e fala, a última música. Ninguém gosta. Ninguém gosta porque ninguém quer ir embora, ninguém quer parar de ouvir, né? Isso quando o DJ é bom, né, Marquinhos? É, quando ele é ruim, na última música tem dois dançando só. Aí não tem problema. Dois bebum ainda, nem sabe o que é que tá dançando. Não, final de noite, meu amigo, é a rapa do tacho. Ou o cara tá muito louco, ou então, deixa quieto. Bom, vamos começar com o Rainbow, cara. Tá aí, ó. Mais um Dio. Não, mas isso aqui não é com o Dio, não. Isso aqui é com o Joey Lynn Turner, se eu não me engano. Joey Lynn Turner, tá? É, isso mesmo. Ozzy Power, Joey Lynn Turner, Rich Blackmore. A gente vai vir começar com Can't Happen Here. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. It's the nature of the beast. Tá aí o UFO, cara. Se eu não me engano, não sei se essa banda é alemã, cara. Até hoje eu não me toquei quanto à nacionalidade da banda. Eu acho que é, não sei se tem. Mas deve ter algum alemão na banda, com certeza. Bom, você ouviu Dreaming? Tem o UGO também, UFO, UGO. O UGO foi Black Widow. Twisted Sister, do Dee Snider. Outro dia vendo o programa Death Metal Show, apareceu ele falando, não foi Death Metal Show, não, foi Video Killers Radio Star. Que cada dia eles escolhem um grupo e mostram os melhores vídeos. E apareceu o Dee Snider falando, cara. Nossa, o cara já era feio e maquiado, sem maquiagem, velho. Conseguiu ficar mais feio ainda, cara. É o Twisted Sister com The Beast. A música é show de bola. Ted Nugent com Tied Up in Love. Da Scorpions Can Live Without You. É Rush Chemistry e Rainbow Can't Happen Here. Gente, foi mais um programa anos 80. Espero que você tenha gostado. Que eu de vez em quando vou voltar a fazer. E é sempre bom curtir o que foi. Aliás, vou prometer um dos anos 90 também pra você. Né? Porque tem a galera que curtiu os anos 90 também. Tem todo o direito de curtir o sucesso que rolaram nessa década. Porque rock and roll não parou. Tá ok? Gente, ó, mais um sabadão, logo mais, se for sair, mais uma vez, vou encher seu saco. Se for dirigir, não beba. Se estiver bebendo, então nem pense em dirigir. Tá ok? Classic Rocks.